todo dia com saudades da branquinha. Eu não vou te atender. Sete chamadas perdidas. Não perco tempo contigo, porque eu já sou mulher. Mas um ama, nós engana. Tá sofrendo por isso. Até hoje que eu deixo, vou matar sua vontade. Quando meu fogo passar, continua. Até hoje que eu deixo, vou matar sua vontade. Quando meu fogo passar. Com saudades da branquinha, eu não vou te atender. Sete chamadas perdidas. Não perco tempo contigo, porque eu já sou mulher. Mas um ama, nós engana. Tá sofrendo por isso. Até hoje que eu deixo, vou matar sua vontade.